Aí. Porra. Pode convocar o camisa 10, caralho. É o de dia de meta, porra. Eu sou safada e eu tenho um pique no chão. Palma, boquita, o meu tio, que tá meu pai.